ajuda quando estou tão fraco. Já estou sentindo suas mãos tocando em mim. Agora só tenho a dizer: Jesus, eu adoro. Você me escolheu e transformou meu viver. Só quero amar esse Deus por tudo que fez. Meu coração só tem sede da sua justiça. Ele me ensina a viver para o exaltar. Agora só tenho a dizer: Jesus, eu adoro. Meu caminho.